Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais uma Vila Cash. Aqui é João Su, que tem um sapato no ventilador. Aqui é Nando Os caralho, quem não cola não sai da escola. Aqui é até a luz, eu cheguei atrasado no colégio. Aqui é o babau e eu não tenho intervalo, eu saio pro recreio. Essa daí foi boa. Aqui é o Neto Mário e eu nunca fui o 24 da chamada. Olha aí. Eu também não. O Theo já foi? 24? Eu não me lembro que ele era o 24. Ah, é? Era. É. 24 era osso, né? E no episódio de hoje vamos falar sobre contos de escola, rapaz. Rapaz, são muitos, viu? Todo tipo de aprendizado que seu filho tem. É. Então vamos lá, vamos pros e-mails. E-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cash. Atrasadíssimo, mas tudo bem. O Cash tá atrasadíssimo porque teve complicações aí, complicações técnicas, mas tudo bem. Se você está gostando do Azila Cash, comente nas postagens do Azileitor, envie e-mails com sugestões, elogios, críticas para azilacast@azileitor.com.br. Exatamente. E no Twitter, siga o Azileitor no Twitter. O endereço é o @azileitor. E o iTunes, você pode clicar aí no endereço do iTunes que tem aí embaixo e assinar o Azila Cash. Que é aquela comodidade que todo usuário da Apple gosta de ter. Exatamente. E os downloads, para quem quiser escutar o Azila Cash no MP3 ou no som do carro, ou então naquelas caixinhas, você pode clicar aí no link com o botão direito do mouse e escolher salvar destino como ou salvar link como. Primeiro e-mail, Davi 8 ou Davi Hate. Ou David, né? É mesmo? Meu Deus, o cara David. Ele é do portal AWP, um site que fala sobre jogos, que também tem um podcast. Tem um link aí no site. Muito bom esse cast. Excelente cast. A primeira parte foi bem informativa. Só acho que faltou comentar as partes extras do final do mangá, com Yusuke Yokai Classe S sendo vendedor de miojo e tendo que se travestir para resolver um caso em um colégio feminino. Caralho. E deu pra perceber que ele tá comentando do cast do Yu Yu. Exatamente, né? O cast número 4. A saga do Sensui, na minha opinião, é a melhor saga. Não só de Yu Yu, mas de todos os animes que já vi até então. Eles exploram a parte psicopatológica de uma forma incrível. Sem falar de como Sensui, com câncer terminal, trola todo mundo, mata o Yusuke pela segunda vez, luta com seus três amigos ao mesmo tempo e ainda vence no final. Tu acredita que essa parte eu nem tinha refletido, mano? É verdade. Porque se tu pensar bem, o Sensui foi realmente monstruoso nesse ponto. O cara, né? Doente. Que ele quebra... Pois é, o cara com câncer e quebra todo mundo e chama mais. E só quem para ele é o... Mesmo, é verdade. Né? O único erro de vocês foi só comentar a motivação do Sensui. Ele era cego por justiça e ao descobrir que os humanos eram tão ou mais filhos da puta quanto os monstros, entendeu que a barreira não devia existir. E queria ver tudo se acabando na putaria. E aí o cara merece aplausos, mano, porque essa pra mim foi a explicação mais plausível da saga do Sensui. É verdade. Até pouco tempo eu fazia até chacota com essa parada. Ah, o cara é forte, não sei o que, porque ele quer abrir um buraco. E eu via a história e não cruzava os fatos direito, mas essa explicação dele pra mim foi... acrescentou a série, porque agora eu entendo bem melhor qual era a motivação do Sensui. E a saga do Sensui subiu no meu conceito por causa disso. É verdade, cara. Muito boa. E o próximo e-mail que chega pra gente vem de Salles Júnior. Olá, galera asilada. Aqui quem fala é Salles Júnior. Ouço vocês desde o segundo Azila Cast. Vou de vez em quando na casa de um amigo de vocês e ele que me mostrou o Azileitor. E adivinha de quem ele tá falando? É do nosso consagrado e mega empresário. Olha aí, cara. O presidente fundador da DAC DVDs. A grande indústria aí de DVDs de animação, é, né? É verdade, cara. Muito bons os DVDs. E ele continua aqui comentando, queria parabenizar vocês pelos casts, que são muito bons. Queria falar de todos os AzilaCasts que passaram, mas ia tomar muito tempo de vocês. Então falarei só do último, sobre jogos que viraram filme. Só que faltou um monte, como Dead Space, Castlevania, Dentes Inferno, Alan Wake, entre outros. Alan Wake eu não conheço, tu conhece? O Alan Wake, é do Xbox. A história do jogo, como é que seria, é muito mais suspense do que ação. Diga-se de passagem, a arma do cara é só uma lanterna. É mesmo? É, não, pois só nisso aí já vale uma menção honrosa. E continuando no e-mail dele, e os filmes que vocês escarraram, quase chorei quando vi o Van Damme como Gaio Tosco. O personagem me deram náuseas. E tem um filme aí que o Jack Chan, que ele luta com um cara que joga ele por cima de um arcade. Cara. Quando ele se levanta, ele olha pro cara e o cara tá vestido de quem? E o Jack Chan tá vestido de Gaio. Eu conheço esse filme, cara. O nome desse filme é o City Hunter. Puta merda, esse é mal. Inclusive, esse filme é muito bom, cara. Tem um link aí no post com essa cena do Street Fighter. É muito engraçado. Esse filme é legal. Foi um dos primeirões que eu assisti do Jack Chan e vale a pena. E o próximo e-mail aqui é de Georgiana Souza. Olá, Azileitors. Galera, meus parabéns pelos casts. Estão ficando cada vez melhores, mas é duro ter que concordar com o Telos. Neto Maru, homem de Deus, que filmes você anda assistindo, meu filho? Aquele Mario Bros, puta merda. Na época eu também era piveta, assistia ao seriado que era seguido do desenho. Ah, conheço esse desenho. Esse daí era massa, o desenho eu gostava. E até hoje não entendo porque na cidade... Os carros são aqueles do Bate-Bate. Olha aí. Essa eu já não me lembrava. O Koopa é um cara normal. E detalhe, as freiras acharam a coisa mais normal ver um bebezinho nascer de um ovo, que é a princesa. É, eu concordo com vocês, aquele Street Fighter foi uma negação e realmente acabou com a vida profissional de todos. Acrescentando, depois a Kylie Minogue teve um câncer de mama. Olha só, cara. Meu Deus. Você vê. Caralho, bicho. Sem palavras, o pior foi aquele encerramento. É melhor nem comentar pra não perder a fé em filmes de games. No mais, valeu pelo encerramento bem romântico. É? E o próximo e-mail é do Jim. Olá, galera, e aí a todos do programa. Sim, gostei do tema que vocês escolheram para falar sobre jogos que viraram filme. Concordo com todos vocês, mas vocês esqueceram de falar do melhor jogo convertido para filme. Isso mesmo, foi o Silent Olha Hill. Olha só, cara, eu não assisti o Silent Hill. Eu joguei o jogo e não vi o filme, mas o jogo é muito bom, né? Eu me lembro que na época que saiu, pra mim, revolucionou em termos de mistério, porque o jogo em si já dá um medo do caramba. O filme, a gente vai assistir nesse final de semana e comenta nos próximos e-mails. Exatamente. Também concordo que Final Fantasy foi o melhor filme desses jogos que viraram filmes. Até porque na época os CGs já estavam bem avançados, né, e não tinha como ficar ruim. Olha aí o olhar clínico do Jim, né? Verdade, o cara que é do meio é outra coisa. E ele aqui encerra fazendo o merchan dele, né? Dizendo que na DAC DVDs você encontra Final Fantasy Adventure Children completo. A versão prolongada sem cortes, com a luta estendida muito mais violenta entre Cloud e Sephiroth. Totalmente em HD, como os DVDs da DAC HD em High Definition. Exatamente. No mais é isso, valeu galera, e mais um merchan aí do Jim gratuito, né? Próximo e-mail aqui é do Zivaldo Júnior. Parabéns pelo cast dessa semana. Ele foi muito bom e eu ri pra caramba. Queria dizer que já estou ficando asilado nos episódios. E realmente o pior filme foi o Street Fighter, caralho. Mais um voto é unânime, né? Eu acho até agora, hein? Eu tenho um ponto a defender sobre Double Dragon. Esse aí é dos meus. Para um filme feito em 1994, ele ficou de bom tamanho. E se hoje ele passar na sessão da tarde, o cara ainda senta Eu assisto ele todinho. Falou tudo, mano. Agora o que não dá pra perdoar é a cagada que fizeram com The King of Fighters, o filme. O filme foi lançado ano passado, em 2010, 16 anos depois que Double Dragon. E cara, foi uma negação, melaram a franquia do game, e isso eu acho imperdoável. Se possível, postem aí um link mostrando os personagens do game com o filme. E queria ressaltar que o filme do Tekken ficou muito bom. Só queria que ele tivesse deixado uma deixa para o segundo filme, porque ele merece. O do Tekken eu vi os cartazes, bem como do The King of Fighters. Agora, o do Tekken realmente eu achei que a fotografia dele ficou boa, porque pelas imagens que eu vi ficou bem parecido. Agora o do The King, eu achei que ele caiu no mesmo erro. Eu não assisti o filme, mas pela fotografia... Street Fighter? Ele, não, do Dragon Ball. Que encheram de atores americanos e ficou mó estranho. Sobre o God of War, acho que seria interessante se ele não fosse feito com personagens reais. Se ele for feito com animação 3D, seria interessante. Tipo Beowulf. Cara, queria que vocês tirassem uma dúvida minha sobre os comentários. Sobre uns comentários. É verdade que a Microsoft está pretendendo fazer um filme da franquia Halo? Valeu, pessoal, até mais. Cara, o Halo, ele até estava sendo cotado para ter um filme dele, mas infelizmente foi cancelado. O pessoal cancelou aí, a Microsoft não liberou os direitos. Mas tem um anime, não tem não? Ah, tem, Halo. Tem o Halo Legends. Vá atrás do anime que vale a pena. Próximo e-mail vem de Paulo Roberto. E aí, asilados de plantão? Cara, não sei se vocês se lembram da história lá do Paulo César, vulgo Dino Crisis, né? É, velho. O homem que finalizou mais de 100 vezes Dino Crisis. Ele contou lá sobre o memory card com um pedaço de cabo de vassoura preso a ele. Quem não se lembra, né, dessa daí? É verdade. Pois é, rapaziada, a história é minha. Cavucando aqui no meu bairro de locadora, me lembrei de uma que considerava a melhor. Uma vez jogando em um locador de bairro onde tinha uma velha chamada Dona Silene. Nossa, cara, uma velha do inferno de ignorante. Pedi, aí, Dona Silene, põe aqui o seu ad. Aí a velha falou que não tinha mais porque dava problema nos consoles. E eu perguntei, como assim? Ora, bichinho, vocês ficam comendo sorvete aqui, melo controle todo. Gostaria de dar a sugestão de vocês de histórias de colégio. Olha só, cara. Inclusive é o episódio de hoje, né? É, exatamente. É boa essa história dele. Mais um fã aí sendo atendido real time, né? É pelo Azileta. Agora só me decepcionou porque eu pensei que o cara fosse contar outras histórias aí do cabo de vassoura e tal, como memória, mas... É, a gente agradece o e-mail, continue ouvindo Azila Ito do Azila Cash. É, próximo e-mail aqui é do Paulo César, nosso consagrado ouvinte aí. Olá, Azilados, beleza? Respondendo a pergunta, eu não finalizei o Dino Crisis 98 vezes na locadora, mas eu finalizei a maioria das vezes lá, na locadora. Foi bem uns 4 anos jogando na locadora Dino Crisis, e o resto foi na casa de colegas e no PC aqui de casa. É, e mais, acho que já tô com mais de 98 finalizações, porque quando fiquei sem net, já tava jogando Dino Crisis direto e era 2 finalizações por dia. Caramba. E sobre a cobra gigante, eu tava escutando o cast ontem, minha mãe ouviu, olha aí, cara. Olha aí, mais um ouvinte, hein? E falou esse negócio aí da tumba e da menina que virou cobra. Agora a pergunta é, será que a cobra gigante não teve filhotes? Meu Deus do céu. Isso aí dá um roteiro bom, hein, de filme. Porque eu vi uma foto que um piloto de um avião bateu numa cobra de uns 40 metros. Meu Deus do céu, cara. E foi só a cabeça, ainda mais. Ainda mais. O mais impressionante é que foi nas alturas e ele viu uma cobra gigante. Caraca, bicho. Mas atualmente eu não duvido mais nada, não. Se o cara tá dizendo. Tem um aqui, não sei se vocês conhecem, não sei se é lenda, mas há coisa de 14 anos atrás, meu primo que mora no interior diz ter visto um cavalo com asa na parede do açude. Ele tem. Naquele tempo eu assistia muito Caverna do Dragão e eu pensei comigo, será que ele viu o Cavalo Vingador? Meu Deus do céu. Ou então mais, será que ele viu o Pegasus? Não, mas aí o cara teve uma ideia interessante, porque tipo, O Pegasus, tu imagina ele branco, né? Claro, toda a vida. Agora, se o cavalo for negro... Caralho. Aí, realmente, pode ser do Vingador. É verdade. Tem um fundamento. É, e aí? E próximo e-mail aqui do nosso ouvinte, Maxon. Aí, aí. E aí, pessoal? Aqui quem fala é Maxon, vulgo Pitoco. Olha aí, cara. Pitoco. Primeiro, agora, eu gostaria de parabenizar o Cash. Muito bom. Segundo, que o Telos usa antes de gravar. Ele faz uso de algum narcótico ou psicotrópico. Ele é meio loucaço, não? É verdade. Enfim, gostaria de sugerir dois temas. Primeiro, poderiam fazer um sobre adaptações dos quadrinhos para TV e cinema. E outro sobre pérolas do RPG. Olha aí. Olha aí, dois temas muito bons. Sei que vocês têm muitas histórias para contar. Poderiam chamar o Isaías, dar ele o direito de resposta, dar aos ouvintes a oportunidade de ouvirem o seu célebre bordão. É o poder. A frase clássica do Isaías, né? Ai, ai, essa daí deu até saudade. Caso ele vá, pergunte a ele quando ele pretende pagar as paçocas do Caí. É porque o Isaías sempre tem essa história de um calote ou outro, né, mano? É. O Azila Cash 8 foi massa, ri muito. Considero algumas das adaptações citadas por vocês ruins. É. Essa é a minha opinião, claro. Mario realmente foi triste. Nunca gostei do jogo. Olha aí, o cara não gostava do jogo. E depois do filme passei a abominá-lo. Gostei dos filmes do Resident. Não que sejam filmaços, mas de, como diria um amigo meu, é tragável. Sinceramente, Max Payne é terrivelmente ruim. E no final das contas, eu não vou continuar lendo, porque é um spoilerzão federal que eu quero dar aqui. A gente vai pular. Se você quiser saber se o vulgo Pitoco está certo ou errado, assista o Max Payne e veja se o final tem uma reviravolta ou não. As adaptações de Street Fighter e Double Dragon são ótimas. Que só é isso, cara? De Maria, né? Que é isso? O Double Dragon não digo nada não, cara. É o Street Fighter. Se você tem uma idade abaixo de 12 anos, depois disso você vê o quão ruim eles são. Porra, Raul Julia como Bison não convence. O Gaio... Ah, Gaio, me fez chorar de tão tosco. No jogo ele é alto, bombado. O mesmo vale pro Bison. No filme ficou o bailarino do Van Damme baixinho, embora seja bombado, mas não tem nada como videogame. De cabelo curto. Puta que... E o mais terrível vocês não citaram. A recente adaptação de The King of Fighters. Olha aí, mais um voto negativo pro The King. Caso algum de vocês tenha interesse em assistir, se já não tiverem feito, assistam em um ambiente extrovertido de objetos ou armas de fogo, porque dá vontade de você se matar. Caraca, bicho. E por fim das adaptações de jogos pro cinema, a única que me agradou de fato foi sem dúvida Silent Hill, que na minha opinião ficou fantástico. Olha aí, mais um do time do Jim. Mais um ponto pro Silent Hill. E o próximo e-mail aqui é do Michael. Oi, galera do Azila Cash, beleza? Primeiramente, gostaria de dizer ao Neto Mario que sou um homem. Parabéns! E que o Neto foi o primeiro ser humano alfabetizado que leu meu nome e achou que fosse uma mulher. E no último cash lá. Do Michael, cara. Não, mas pera aí, eu tenho algo em minha defesa. Vamos dizer, dependendo do ambiente que você esteja, por exemplo, um site sobre animes, cultura japonesa, de qualquer modo, e você vê o nome Michael, M-A-I-K-O, você fica em dúvida, mano. Mas tudo bem, ele... Não, mas beleza, nós já sabemos. Ele declara aqui que é homem. Gostaria de lembrar a lenda da chinela emborcada. No interior que eu morei, antes do racha, né, que no caso racha é aquelas peladas de futebol, né, que a galera sempre joga nos fins de semana. E no caso dele tem dois agravantes. Quem não é do Ceará, emborcada é uma coisa de cabeça pra baixo. E esse racha dele aí, quando a trave é de chinela, é o famoso travinho. É verdade. Quando começava, no meio do racha, se tivesse alguma intriga, tinha um colega meu que gostava de ver a galera tirar um fight no fim do racha. Sempre tem, né, mano? Na hora da galera pegar a chinela, esse meu colega virava a chinela de um cara que era muito supersticioso. Daí era cheque começar a briga. Ai, ai. Era quase certeza todo racha ter uma briga. E pior, como o campo de areia era de areia e barro, eram os dois se esmurrando e os que estavam assistindo começavam a jogar areia nos dois. Meu irmão, eu tô imaginando a cena, deve ser cômica. É, não sei se os caras choravam por causa do soco ou da areia dos olhos. Caralho, bicho. Meu Deus do céu, cara. Mas quem nunca brigou, né? Depois de um rachinha desse. É verdade. É, depois desses nossos pequenos e-mails, dos nossos leais fãs. É, vamos dedicar aqui o cast de histórias de colégio, aos os citados no cast, Luan, Adonis, e fazer uma menção honrosa aqui ao nosso grande amigo Gaúcho, cara. Uma dedicação póstuma, é verdade, né, ao Gaúcho. Cara. Infelizmente ele não já está mais entre nós, mas fazemos uma dedicatória ao nosso querido amigo Gaúcho. É isso aí, Gaúcho. Valeu. Então vamos lá, vamos pro cast. Vamos pro cast, tá massa. A maioria do pessoal aqui é um pouco jovem, mas a gente ainda pegou uma época boa, tirando o Theo, que já tem mais de 30. No nosso tempo, cara, eu acho que as coisas eram mais divertidas, porque, tipo, a gente tinha nos colégios a parada do ventilador, né, do quadro de giz. E quem nunca brincou daquela parada de ficar botando, pegando pozinho, cara, fica embaixo do quadro e tacando o olho do outro, soprando. Clássica, cara. Tinha aquela putaria do cara pegar o giz e ficar desenhando no quadro, as putarias. Era. Ou quem nunca pendurou a mochila do colega no ventilador. Na época ali era massa botar as professoras andavam de calça preta, botavam giz na cadeira da mulher lá. Cara tarado. A gente botava, era bolsa, era no lixo, cara. Não, mas esse negócio de bolsa rolava mesmo. E tinha um professor que era careca, né, jogava o giz na careca do pobre, cara. Era o professor Jacinto. Jacinto, lembra, o quê? E como era o... É. Jacinto. Coitado, ó, cara. Era. Ah, eu acho que eu conheço esse professor, o Jacinto Pinto, né? Eu também é Jacinto aí. Vixe, parece que é isso aí mesmo. Sim, mas e aí, o que é que vocês têm a dizer dessa redenação que vocês faziam? Não tinha coordenação não nesses colégios, era? Na verdade, eu frequentava mais a coordenação do que a sala de aula. É, mas tem um detalhe que tu tem que ambientar, que tu estudava num colégio de freira, mano. E o pior não é isso, cara. Foi mesmo, cara? É sim. Foi isso aí, conta aí. Ora, só pra começo da história, o detalhe importante da minha história de chegar atrasado é porque o meu colégio se encontra a um quarteirão da minha casa, entendeu? Mentira, mano, tu mora na antes frente da entrada do colégio. Você mora em frente, a entrada. Você mora em frente, mano. Não, eu não moro em frente não, animal, que eu tenho que andar pra direita pra depois entrar no colégio, então ele tá lá no final do quarteirão. Mas já bem isso aí, mano. Todo dia tu chegava atrasado, era? Mas, pois, não era, mas todo dia. Diz que a desculpa dele era o antes tarde do que nunca. Todo santo dia, mano. A elementa lá, que é a da coordenação, mano. Já tinha um bafo podre. A Liliana bafo podre, mano. Ela... A música dela, bafo de onça, cara de jumento. Se tu ficar com ela, pode crer, tu vai suspenso. O Fernando ainda lembra da música, eu não lembrava mais não. Cara, vou frequentar mais coordenação do que a sala de aula. Todo dia ela almoçava um urubu, né? Na cantina. Aí a criança... lavagem, mano, no estômago. Caralho. Qual é a série que vocês frequentavam quando se passa essa história aí? Cara, entre a quinta série e a oitava. É. Eita, pô. É, fica aí. Por aí. Eita, o Marto não tinha dito que tinha feito só até a quinta, mano? Suplativo. Ah! Aí tem. Bom dia, querido professor! Não. Vamos, velho! Oitava série, a gente arrecadava dinheiro pra viajar no final do ano. Aí saía eu, o Davi e o Luan. Olha a máfia, presta atenção na máfia. Tinha um livro de ouro, certo? Um livro de ouro? De ouro? Pra que era esse livro aí? Aí era assim, chegava na Câmara dos Deputados e falava lá com o vereador ou qualquer um empresário lá. E dizia, não, que a gente vai viajar, a gente tá precisando de dinheiro pra levantar, pra levantar. Dar uma grana pra gente, né? Só que aí o cara dava 10 reais, a gente botava 10 reais pra gente e dava 10 reais pra a galera da turma. Sei que todo dia eu tava com o dinheiro no bolso, cara. Olha aí, otário. Meu irmão, que esquema fabuloso, gente, cara. O esquema foi violento, mas se eu te disser que no final do ano a gente ainda foi pra Natal. Foi não, acho. Foi, Beach Park, foi uma onda, cara. Tu já viu aquele ditado que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Com certeza. Depois eu descobri que o Davi tinha roubado mais que eu, mano. Meu Deus. Ele era 30 reais, era. E Davi era 50, 100. Roubava 20, mano. 10, taria. Os caras foram espertos, mano. Foram recorrer logo ao plenário ali. Pontos. E o Thelma? Tava dormindo, né, no meio dessa movimentação. O Thelma não viajou, não, com a gente. Eu não me instiguei pra ir pra essa parada aí, não. Ou não, posso não, minha mãe deixa não. Na época ali da quarta série, eu me lembro que o colégio que eu estudei, cara, ela tinha um cercado, porque era assim, era aqueles colégios pequenos, né? Mas na quarta série? Na quarta série. Aí o colégio, ele era vizinho a, tipo, uma casinha lá. Aí o cara... Aí o quintal do cara era gigantesco, né? O dono do colégio geralmente morava do lado, né? Não era o dono, não, mano. Pra dividir ali o quintal do cara com o quintal do colégio, o cara passou uma cerca de arame farpado. Bicho. Pois não, mano. Tinha muro não, mano. Verdade. Negada, eu acho que ele não gostava muito de criança não, né? Galera delicada, né, naquele tempo. Eu não sei que teve um dia lá que eu tava brincando, na época o cara brincava de corrida, aí eu sei que eu lasquei meu joelho ali no arame farpado. Puta que pariu. Nessa época o cara foi pra diretoria, aí a diretora disse assim, peraí que eu vou pegar um metiolate ali. Olha o Mercholat, o cara com vendo osso ali. Pra o Mercúrio que acha que é vendo osso, foi mal. Aí eu comecei a chorar ali, vixi, Mercholat, né? Na época o cara era o terror, meu Mercholat. O terror era o Mercúrio, pô. Galera, traz o Mercúrio ali, a galera não pega pelo menos o Mercholat que nasce, que arde mesmo. O Mercúrio era o menino. O Mercúrio era meio que o genérico, não era não? Do Mercholat. O Mercholat que era o fraquinho. Ele era mais leve. Aí tinha aquela, tipo um pincelzinho, né? O cara passava o Mercholat. Tá, merda, mano. E o pior é que a negada era tão cruel, mas que aquele pincel era de plástico mesmo, né, mano? O bicho vai duro, mano. É o pincel recheio de bactérias, de outras feridas. É a única vez que foi pra coordenação, foi jogar. Foi. Sendo que teve outra vez, mas foi mais punk. Mas depois disso, tu conseguiu voltar a andar? Eu consegui. Fiquei só com a cicatriz no joelho, mas nada demais. Mas nesse tempo de colégio, tinha uns brinquedinhos que o cara ficava brincando, né? No balançador. Tinha aquele outro brinquedinho ali que o cara ficava rodando. Aí tinha uma amiga nossa que ela tava brincando nesse balançador. Aí nessa época o cara era pivete, né? O cara... vai mais alto, porra! Meu irmão, mas teve uma hora lá que ela foi tão alta que ela se soltou do balançador. Ela voou numa distância de uns 3 metros, né? Cara, lá no meu colégio era campeonato disso aí. Quem voava mais alto? Quem morria? Só que o campeão, bicho, unânime até agora, foi um cara que fez uma façanha muito louca, porque não era balança, eram umas motinhas, que era 3 cordinhas, a galera sentava e ficava no embalo, né? Eu sei que o cara lá, o bicho tinha sede de ser o campeão, bicho. O cara pegou um embalo tão grande. O cara deu a volta, meu irmão, assim, um loop, segurou, viu? Caraca, velho. O loop aí ficou sentado lá em cima no balanço. Isso é um ninja. Cara, hoje em dia ele é jockey. É um ninja. Meu colégio também tinha essa divisão aí, só que quem morava do lado era a dona do colégio, a casa do lado era... Tinha um espaço aberto, ela criava uns animais, e o muro que dividia o colégio lá era bem baixinho. Os gurizinhos na época da terceira, segunda série, tudo alcançava. Eu sei que ela criava uns patos, uns marrecos, uns animais lá, a galera... Vixe, mano! Galera que assistindo aula pegava uns lápis, virava e tufo no bicho, os patos rechegavam perto do muro. Sei que não, mas peraí, os patos ficavam ao alcance das mãos de vocês e tal? É, tipo um muro bem baixinho, assim, por meninos na época da terceira e quarta série alcançava. Subia em cima e olha, alguém tinha do outro lado. Aí a sala de aula era beirando o muro. Vocês ficavam tudo estudando, aí só sentia aquela bicada. Essa. Ah, isso é isso, mano. Nunca invadiu não um pato não, lá no meio e tal. E o muro era furadinho, assim, tinha uns tijolos meio furados. Aí você viu os bichos passando, botando o bico pra... Isso era clássico também, esse muro. O cara aqui no meio da aula, bicho, nada a ver. O cara aqui sentado no meio da aula com os coleguinhas, de repente um bico, velho. Ei, mamãe, peraí. Foi dessa época aí que tu desenvolveu o babau? É verdade. Ô, Leto, foi melhor. Não, pô, porque aí, ó, igual, pô, o cara aqui estudando. Isso aí que os próprios patos levaram muita massinha na cabeça. Ixi, lembrando de massinha, a galera tinha maior tráfico de massinha, bicho. Os coleguinhas pequenos do bairro, tudo gostava de brincar, né? Os caras compravam. Aí a galera pegava do colégio, a professora dava um bolo bem grande pra cada um brincar no intervalo, né? Intervalo não, recreio. Aí recreio. A galera devolvia só a metade dos bolos. Endossava metade no bolso, quando chegava vendia por R$1, um pacote de pipoca daquela desopor. Olha aí. Vixe, mano. Era mó saco. Na época era um cruzeiro, né? 1000 cruzeiros. Na época o cara tinha aula de artes, né? É, mano. Eu tive aula de artes. Oh, mentira, isso aí. Não, mas a minha foi boa, mano. Na minha aula de artes o cara aprendeu a desenvolver a máscara do máscara. Oxi, eu quase que reprovo religião, mano. Por falta, foi. Matériazinha com a charra foda, mano. Mas naquela época tu já era satanista. Não, mano, porque eu me lembro que no meu tempo, mano, na aula de religião rolava esses preconceitos. Se o cara não fosse católico, sei lá, fosse judeu, budista ou satanista, mano, tipo babau, mano. O cara não assiste aula, não. Vixe, é porque o cara tinha que decorar o nome da negada todo dia, era ou quem é filho de não sei quem era irmão de não sei quem, aí o cabo ficava doidinho na época. Mas as matérias que eu achava mais fácil era artes e religião. E tirar assim uma nota baixa em religião, chegar em casa e ver, aí tirei 6 em religião. Ah, meu Deus, meu filho, tá perdido. Tá perdido, não, só os profetas, né, naquele tempo ali. Negada levava a Bíblia pra tentar pescar, mas não encontrava não na hora. É que presta. Na minha aula de artes, cara, eu aprendi a fazer origamis ali. Ixi, origamis aí, o Baba é um mestre, hein? Ixi, que eu dou é aula, cara. Eu sabia fazer um sapo que pulava lá e uma vaquinha também, só que eu desaprendi esses bichos. Na época da Copa do Mundo, o Baba ferrou a decoração do meu setor não, né? Da repartição todinha só de origami. É. Ei, mano, vai se lembrar dessa. Na minha aula de artes, cara, pegaram uma caneta. Pegaram uma bolinha de papel, botaram na boca, cuspiram, mas caiu na cara do... na cara do professor, cara. E aí? Te liga, né? Não, você lembra? Te liga, né? Como é que a galera faz? Bota a bolinha bem pequenininha dentro da caneta, molhada de cuspe, aí faz tipo uma arazabatana, sei lá como é o nome. Zarabatana. É, pô, zarabatana, que o cara faz pum, uma cuspida raio com a bolinha e tudo. Foi bem perto do olho do professor. No meu era mais legal. A galera pegava as canetas Bic, aí tirava só o tinteirozinho do meio e assoprava. Pegava uma ponta, mirava na farda do colega, nas costas e assoprava. A galera, na época da sexta série, o pessoal pegava e fazia aqueles aviãozinhos de papel, aí pregava de cuspe ali na ponta e jogava pra cima. Aí quando era do outro dia, tinha uma porrada de avião, assim. Só aí tinha no banheiro, né, não, Fernando? Só os papéis higiênicos pregados, molhados, porrada. Agora de brincadeira legal desse tempo de colégio, vocês chegaram a brincar de castanha e caju. É, A estanha lapada era feia, viu, menino? Cara, que essa brincadeira, essa... cara, que eu estava no Evolutivo, aí, meus amigos, falecido gaúcho, caralho, brincando de porrinha, mano, no final das contas, mano, o Renato perdeu o dia da passagem todinho, mano, voltou a pé. tinha também a tal da Margarida, vocês lembram dessa? Margarida? É a brincadeira da Margarida. Não, Margarida. Ah, gente, sei nem como é que surgiu isso, era assim, o cara... Quem topasse tá brincando, né? Aí o cara chegasse, de quem é esse lápis aqui? Tinha que dizer, era da Margarida. Se o cara não dissesse, aí pronto, o cabo ganhava. Vixe, eu me lembro dessa parada aí. Pai, mano, os caras pegavam os memory card, a negada só voltava a chorar quando via, mano. Ei, quem que é esse memory card aí? O cara, ei, é meu. O cara, ih, perdeu, me dá. Tinha que dar, cara, não tinha isso não. E naquele tempo, apesar do cara ser criança, o cara tinha uma honra, né? Porque era a coisa mais estúpida do mundo, mas o cara dava. Ah, é. O cara chegava em casa, cadê tuas coisas, menino? Aí lá, o menino lá pegou e tava brincando de Margarida. Essa do Caju e Castanha aí era um dos responsáveis por mandar mais gente pra coordenação, né? Isso aí era, viu? Era 12, mano. A do Caju e Castanha aí era violento, viu? Já ouvi umas pancadas violentas dentro da sala. Conta aí pra quem não conhece, Pode ser que o pessoal não conheça a brincadeira. A brincadeira da Castanha funciona da seguinte maneira. Antes de todas essas brincadeiras, há um acordo prévio de quem vai participar, né? Contrato, né? Há um acordo de cavalheiros que o cara fez, não, tô brincando, beleza. Aí funciona da seguinte maneira: dos garotos que estão acordados na brincadeira, quem está sentado tem que pedir castanha. Quem sentar, né? Exatamente, quem sentar tem que pedir castanha. Aí, por exemplo, quando você está num recinto, você tem que dizer castanha pra quem está na brincadeira, e quem chega, você também tem que dizer castanha. Porque senão o Caju é um murrão no seu pulmão. Meu amigo, eu parei de brincar dessa parada aí pensando que eu ia ficar com mancha no pulmão. Não, agora eu me lembrei aqui, ó, Fernando, tu lembra do Pedro Emanuel e do Ezequiel, né? Meu amigo, lá na aula do Moura, o mesmo elemento da próxima história que eu vou contar. Eu tava lá na Santa Paz do Senhor assistindo minha aulinha, todo mundo quietinho. Aí quando eu escuto só o pum, aí eu, vixe doido, mas todo mundo olha assim, né? Aí quando eu vejo só o Ezequiel todo torto assim, ó, com as costas assim, assado assim, aí, puta. Aí eu, vixe, me baixou o pulmão aí, viu? Passou o resto do dia reclamando dessa porrada, olha lá. Cara, só pra tu ter uma ideia, um dia desse eu tava voltando do trabalho, aí eu na parada de ônibus aqui, quando eu vejo só a pancada também, pum, que eu olhei assim, foi isso? Duas meninas sentadas no esbanco da parada, ó. A outra, tu me bateu, eu pedi castanha. É, com a rapariga. Caralho, é um... Rapariga. Cheguei lá no Matera Mabes. Aí quando eu cheguei lá na quarta série, chegou eu e o Adonis do mesmo colégio, sabe? Eu com cabelão, bem grandão, né? Pivete do cabelão, o cabelo assim mais ou menos no meio das costas. Aí eu cheguei, né? O Adonis já tava lá. Aí eu cheguei cedo dessa vez, né? Vixe! Cheguei ali. É mentira. Esse dia ia ser. Aí o Adonis estava lá já mais cedo, aí eu fiquei, né? Ele foi, me deu toque, tem uma filazinha, aí tem uma fila das meninas e a fila dos meninos. O filo, né? Dos meninos. As filazinhas, sabe? Pra botar as mocinas. É. Aí tu bota lá, a nossa é a última ali, ó. Ela vem andando pelo meio da quadra, é na quadra, ó. Mal a meninada, andando, correndo, aquela confusão. E os veteranos tudo só bisoiando, né? Que eram os novatos, né? A galera aqueles jogando grupinhos. Futebol de tampa. É. Eles passaram, né? A mão na sua bunda. Aí eu olhando. Aí quando eu cheguei na fila, passou o sapinho por mim aí. Eu tirei a mochila das costas e fui botar no chão. Fui botar no chão na fila, né? Aí ele chegou pra mim. É, a filha das meninas é ali, ó. Aí eu olhei esse pra cá e dei sério. Beleza. Eu deixei ele no chão, né? Ei, aí... mas naquela época tu achou que ele era bonitinho? Ai, dei. Aí quando foi depois, a professora na sala de aula, né? Fazendo a chamada e tal. Aí falou, Emanuel Moura. Aí eu presente. Ixi, aí cheio de cochicho dentro da sala de aula, todo mundo falando. Traveco, ó. Sempre é porque naquela idade era de se estranhar, mano, o cara meio assim e tal. Eu me lembrei aqui, mano, que no meu colégio tinha esse negócio da filinha, mas tinha também o hino do colégio que o cara tinha que cantar, mano. Puta que pariu. Ah, pera aí, mano, teu colégio tinha um hino próprio? Tinha, bicho. Ah, o meu também tinha. Também, mano. Todo colégio tem, mano. O cara tinha que cantar a música todinha ali antes de ir pra aula. Mas era tipo um rap e tal. Não, era tipo um hino nacional mesmo. Quando a galera começava a cantar e começava bem direitinho, né? Todo mundo lá. Aí chegava na metade da música, a música era grande ali, tipo um faroeste caboclo. Eita. Aí o... na metade da música a galera já começava a acelerar ali. O cara no final gritava gol e saía todo mundo correndo. Bom dia, querido professor! Não. Vamos, cara, eu sei que eu lembrando aqui da história do Caju e Castanho, eu lembrei também outro grande responsável por mandar a negada pra coordenação. Pelo menos lá no meu colégio era um tal de um trio de luta que tinha. Nesses colégios tinham o ranking de quem era o mais forte, né? Uma parada dessa. Pois é, aí que vai entrar o diferencial que eu vou lhe contar. Aí no meu colégio era de trio, a galera formava um triozinho e pronto. Aí todo intervalo, a galera se reunia lá na quadra e tome peia. Não sei como é que era organizado, eu não lembro, eu sei que era peia, menino. 3 contra 3. Era tipo as mini gangues, né? Voltava todo. Nessa época eu era da quarta série, era a última série do colégio. Aí meu trio era maiorzinho, já a galera já veterana e tal. Tinha repetido duas vezes. A galera já tinha mais... Pode ver como a gente tinha tanta moral, bicho. O colégio tinha 4 banheiros. Um dos banheiros era nosso. A gente requisitou um dos banheiros e ninguém podia entrar lá. Só a gente podia usar. Moral extrema. A galera... Sei, a galera era tão besta, né? Porque a gente comprava um refrigerante, comprava uma Fanta laranja do lado de fora e guardava dentro do banheiro. Hoje eu lembrando aqui... Puta, um pouco... Só pra dizer que tá lá guardando. Falta de higiene do caralho, hein? Tu nunca ficou imaginando que algum trio vizinho, já que vocês compravam Fanta laranja... Eu já ia dizer isso. Os caras podiam abrir a parada e mijar dentro mesmo. Como é que tu ia garantir? Um risco. Mijar dentro, mano, tá parado. É como você disse, tinha um moral, bicho, tinha um respeito, né, que ela respeitava. Não podia entrar, não entrava, não tinha um... Isso não era P. Aí nessa época desses campeonatos tinha uns campeonatos e tal. Aí a gente lá fazia as lutas separadas e tal. Aí chegou a final, a grande final, um dia lá, a galera toda ansiosa. Quando foram olhar, aí esse meu grupo foi pra final, né? Quando a gente foi olhar o adversário, uma menina, ó. Vixe. A galera olhou assim, vixe, mas isso aí, meu irmão. Tá caboeta agora aí. Aí, mano, sendo que é a menina, rapaz, dava os 3 meninos juntos. Ela era gordona, né? Era, a velha gordona. Olha o nome do elemento, Romária. Eita porra, meu. Cabelinho curto. Gordinha, meu amigo, essa menina batia pra 5. Aí teve um dia que a galera já tava cansada de apanhar pra ela e tal, essa moral. A galera se juntou uns 10 trios desses. Aí, vamos pegar a Romária lá no intervalo, dar um mod de sol lá nela. Se juntou uns 30 meninos aí. Meu amigo, mas foi peia. Sei que a coordenadora viu aquela bagunça jogando na areia, menino. Tinha bem uns 10 no chão já. Todo pra coordenação. O que era isso ali que tava rolando, galera? Ah, tava descontando aí da Romária, fica batendo na gente aí. Mas vocês conseguiram derrotar a Romária? Derrotar, ó. No meio da confusão, eu sei que ela pegou os 10 ainda. Vixe, e o resto fugiu. A Romária é tua atual esposa? Eu sei que tava na banda, ninguém enfrentava, não. Ninguém tinha coragem, né? E hoje em dia ela é segurança, alguma parada dessa? Reza a lenda, um colega meu que estudou comigo disse que vê ela lá pelo centro um dia. Disse que a menina dá 3 hoje ainda. É, hoje em dia ela é policial. Tá treinando com o Anderson Silva. Esses brincadeira em grupo era invocado. Eu lembrei também que tinha muito era o João Ajuda, né? Lá no colégio a galera reunia uns 3, 4 séries pra brincar disso aí, era show demais. Pega, pega, João Ajuda. Aí nisso tem aqueles parquinhos que é uma casinha, né? De madeira. Uhum. Aí a gente brincava assim, vale o colégio todinho, a mancha é a casinha. Quem tiver em cima da casinha não vale pegar. Aí beleza, começou, juntou uns 3, 4 séries. Menino era menino que eu nunca vi. Começaram a correr e o menino subia, aí tava fervilhando lá e tal, os meninos começaram a subir na casinha. Aí disso eu subi e fiquei lá em cima, tem uns andares, né, tava lá em cima do segundo. Aí começou a subir menino, os meninos subiam pelo escorregador, subiam pelo não sei o que, e já tanto menino subindo, subindo. E você lá tudo vi... pulando e gritando, né, mó putaria. É, fervilhando, ai, só corre, corre, não sei o que, não sei o que. Disso a gente começa a sentir assim um ângulozinho de inclinação, um pouquinho na casinha, truque. Chega a galera, vixi, aí pula mais, pula mais. A galera começou a se tocar, os pop do menino que vinha subindo pela a escada, a galera começou a chutar. Não, sobe não, desce, desce, desce, menino, tu desce. Vou morrer aqui. Ai, meu Deus. Aí veio a anunciação. Os parafusos que seguram o escorregador soltou logo. Escorregador buff no chão. Aí a galera ficou ilhada dentro da casinha, não tinha como sair mais, né? Vixe, vai, tu viu tua vida passando pelos teus olhos. Vixe. E disse aquela agitação e a galera brincando. Aí tinha uns guri da época do Jardim 2, alfabetização, brincando embaixo, no parque de baixo, né? Foi não, a galera começou a gritar, ei, sai daí, menino, sai daí, sai daí. E o guri nem aí, sai daí, sai daí. E nisso vinha subindo de jeito não sei de onde, ainda a galera se agarrando sem escorregador, ia subindo não sei por... É, mano, os caras subindo só pra ver o mal, mano. A galera subindo e a galera dando chute na cabeça, assim, pra saber, desce, cara, desce. Toma, cara. Tu imagina a cena, já negado lá de cima sabendo que o negócio ia cair. E no meio disso tudo tinha um colega nosso que era muito comédio, o Alan, ele era meio perturbado na cabeça. Aí ele tinha um Tamagotchi na época. Era dos únicos que tinha um Tamagotchi. Aí ele bem sentadinho no canto da casinha, não tava nem brincando do pega-pega, não. Ele tava só com o Tamagotchi dele aqui no cantinho, brincando e tal. E a negada tudo correndo, desespero da porra. Eu sei que o zelador olhou de longe, aí viu, né? A bagunça lá em cima, disse, sai daí, menino, vai derrubar essa casa, não sei o que. Aí o pior acontece, a casa começa a inclinar. E o cara do Tamagotchi, mano, a dele, né? Lá e tal. Sentado lá, o cara do Tamagotchi sentado lá. Vai ver os fatos, eu vou contar bem narradinho aqui. Aí tinha outro colega nosso meio que era meio perturbado. Do lado da casinha de árvore, da casinha, tinha uma árvore. Aquelas castanholas, né? Que tem um alta. Todo colégio tem um castanhola. É todo escamado, a bicha tem umas escamas na grana. Uhum. Eu sei que esse colega, no desespero, acho que ele viu o filme da vida dele ali, como tu tava falando. O menino pulou, se deu uma de Homem-Aranha, se agarrou nessa árvore, meu amigo. Eu sei que ele desceu até embaixo, se arrastando esses espinhos. Aí tudo ralado. Bastante, a gente viu o peixe e ficou feio demais, o pobre da barriga do coitado. Mas pelo menos ele escapou com vida. Foi como ele tentou, né? No... Aí, a casinha desabou. Pá! Com aquela zoada, os meninos que estavam embaixo conseguiram sair, não sei como. Ficou. Aí tem um telhadozinho quebrou também, caiu em cima do negado que tava dentro do andar de cima. Eu fiquei preso pelas pernas, só eu sentia meu pé. Estou rigendo. Só ficou meus pés do lado para balançando e eu preso entre o telhado e a rua de menino. Ombros, né? Eu li por... E aí, dez... E aí, por cara? 10 minutos pra separar tudo. Chamaram os bombeiros depois disso. Após vocês juntam os professores tudinho, correram, foram tirar o menino um por um, tá, e aqui, aí tiraram o telhado, aí começou a sair o menino. Quando eu olhei pro lado, tava o dito cujo do Alan sentado com o Tamagotchi na mão. Brincadeira, né? A galera olhou assim, mas tu não viu o negócio cair não? Ele, hã? O quê? Cara, eu sei que a gente foi vandalizado, a gente teve que juntar os pais pra pagar outra casinha, foi mó prejuízo, a porra. Agora, de história de catástrofe, mano, na escola eu me lembro que quando eu estudava, isso foi mais ou menos nessa tua idade aí, Babal, que aconteceu isso. É, lá no meu colégio era assim, tinha algumas salas que era no segundo andar. Aí tinha tipo uma varandinha que não devia ter, vamos dizer, 80 centímetros, sabe, de espessura. E os alunos subiam naquela filinha, sabe? Aí quando a gente subia pra ir pro colégio, pra ir pro colégio não, pra ir pra aula, a porta ainda tava trancada, aí ficava, todo mundo continuava na fila esperando o professor chegar pra abrir a sala, né? Só que como o corredor era pequeno, e diga-se de passagem, era a parede da sala de aula, e a outra e o outro lado era só aquela grade. E tal, beleza. Aí o pessoal esperando, aí vindo o pessoal das outras cidades fazendo putaria e tal, mano. Eu sei, mano, que teve um dia que não sei como, mano, subiu muito aluno, mano, de uma vez, muito aluno e tal. Aí começou a um cair por cima do outro, mano. Um caiu por cima do outro, começou a se arrastar e tal. Eu sei, mas que no meio da putaria, mas virou um mar de gente, mano, e um desespero, mano. Gente sendo pisoteada. Os alunos caindo lá 2012, de cima do segundo andar. 2012, bicho. Aí, mano, e o pior, mas que não tinha como o pessoal subir, os professores, porque não tinha onde pisar, mas era só aluno. O pessoal lá embaixo gritando, calma, calma. E os alunos, eu vou morrer. E salve. E o mais enxame, cara, que nessa época eu estudava no Colégio dos Bombeiros. E os alunos, chama os bombeiros. Na época da quinta ou era sexta série, a sala da gente era conhecida como a sala dos alunos bagunceiros. Aí tinha um amigo nosso, e esse bicho tava todo mundo ali prestando atenção na aula de história. Aí esse bicho chegava e pá! Ficava lá, né? O professor olhava pra trás, tá? Aí esse bicho de novo. Pei! O professor sempre olhava pra trás, esse bicho ficava calado, né? Mas meu irmão, quando o professor ia na diretoria pra chamar a coordenadora, aí esse bicho começava, ficava cantando umas músicas lá. Aí todo mundo acompanhando, aí todo mundo fazendo zoada na sala. Fica batendo as carteiras ali no chão. Eu sei, mas isso era um colégio mesmo. Era. Eu sei que teve. Como, não? Sei que teve um dia que o cara. Eu sei, velho, que teve um dia que o cara tinha puxado uma cadeira, arrastado uma cadeira com força. Aí pegou mesmo nas costelas de um cara que tava de trás do cara. Meu irmão, a gente só escuta aquele. O cara com falta de ar, bicho. Aí, tá bem, mas tá conseguindo respirar esse bicho. E o cara já azul, né? Putaria, bicho. Na festa junina da galera, e já era pra sair de férias. O Luan pegou duas rasgaladas. Acabando já a festa, mano. Ele pegou na quadra. Mano, sabe como é que é o eco da quadra? Soltou duas rasgaladas. Agora tu, ó, tu imagina. Agora tu imagina o olho da irmã. Procura. Se aí tinha muito na época, era o velho peido chinês, né? mas na época lá, na época agora o negócio de rasga lata, meu amigo, teve uma época lá no banheiro da. Soltaram foi uma dentro do banheiro da quadra, que o banheiro tinha um eco pra cacete, meu amigo, mas foi escutar lá dentro das salas. Ah, papo, aí já foi. Aí veio o servente pude ver. Servente é o novo. Então os cabas que trabalham tudo de ver, o que foi? Deixa tu ver como é que amplia isso aí pra ficar um papo muito louco mesmo. É tu pega uma lata de Neston grande, coloca a bomba dentro e uma pedra bem grande em cima, aí tu vai ver o que é zoado. Mas o eco do banheiro é comédia, mano. E outra comédia, eu e o Fernando junto. Nessa vez nós tava junto no meio da comédia. Tava eu, ele e três meninas, assim, conversando na quadra. Aí as meninas queriam ir pro banheiro. Aí ele saiu conversando, andando. Aí o cinco entrou dentro do banheiro. Aí ficou os cinco lá. Aí você, lá no banheiro das meninas, tem tipo um banquinho assim, né? Porque é de quadra. Aí normalmente tem um banquinho assim pra galera trocar de roupa e tal, né? Galera faz aí esporte. Vocês usaram de cama. Aí a gente ficou lá, eu e o Fernando conversando. Não, a gente tava sempre daria, sem maldade, né? Conversando? É, conversando, sem maldade. Como foi que tu descreveu um banco aí pra dizer que vocês sentaram e foram conversar? Aí, pô, é, a gente ficou lá no banco aí, conversando. Tava, aí chegou a meninazinha, ó. Aí a menina olhou aí. Vixi. Aí vi vocês dois com a maior cara de tarado lá e tal. Nós dois. No, os dois homens dentro, né? Aí saiu voada a menina, ó. Pegou o beco. Aí eu, eita, Fernando. Eu olhei pro Fernando, eita, Fernando, a menina saiu ali. A casa vai cair. Aí você fala, André. Mas nessa época aí tu tinha o cabelão ainda? Não, tinha mais não. Acho que não, não lembro, ó. Aí eu, vixe, doido, e agora? Aí ele, posso bora. Aí quando a gente vai vir da porta, a André já vem com barra de mil, né? Lá do outro lado da quadra. Aí eu, vixe, Fernando, aí vem. Aí a gente voltou. Imagina. Aí a gente entrou naqueles, nos compartimentos, né? Nos banheirinhos. Cada um entrou num e ficou atrepado se segurando, né? Fechou a porta. Fingindo que era mulher. Em cima da privada ali. Aí ela saiu batendo as portas, tudo de, bora, Manoel, Fernando, eu sei que são vocês. Eu, vixe, já sabe que é a gente. Aí eu, cara, que diabo é esse, menino? Dentro do banho das meninas. Aí eu, não é porque... Falando com a voz fina. Aí tava conversando ela aí. Ela bateu na porta e falou, eu tô me enviando. Ele tava conversando aí, vem conversar aqui. Vocês são doidos, né? Conversar aqui, a menina foi falar pra mãe. Aí pro Fernando foi mó limpeza, né? Porque o Fernando errou os carãozinhos ali, ficou por isso mesmo. E pra mim, que a minha mãe trabalhava junto no colégio, a merda foi bater lá no ouvido dela. A pessoa e a irmã, rapaz, você soube daquele caso do estarado do banheiro? Ô, do Theo, como foi? Não, rapaz, lá queria agarrar um meninozinho, não sei o que e tal. Quem era o menino? Era o Manel. Não, e a mãe dele, isso é um absurdo. Isso é terrorismo. Tinha que expulsar. Quem foi esse filho da puta? Bom dia, querido professor. Não. Vamos, Theo. Banheiro não tinha muita disputa não, mas bebedouro dava uma brincadeira legal no bebedouro, dava, né? Bebedouro, mas eu me lembro que porque o cara passava o recreio todinho jogando bola e tal, e vinha morrendo de sede e saia correndo pro bebedouro. Aí tinha aquela putaria de o cara queria beber, os caras, bora, mas daqui suque não, né, não sei o quê. O cara ficava um dando ombrada no outro, aí tinha uma parada de dedada lá, putaria aí. E o Luan que botou foi realmente que suco dentro da porra do da caixa do bebedouro, macho. Aí o diabo da água saindo azul, ou azul não. Aí foi roxo, porque era suco de uva. Sempre estaria. Lá no bebedouro do colégio a galera botava um quilo de sal, abriu um quilo todinho de sal. Ficava horrível demais o bebedouro. Ei, mas tu tem certeza que tu estudou no colégio, mano? A chegar a virar o bebedouro, galera, naquele alvoroço, tudo pra tomar água. Agora desse negócio de bebedouro, eu lembro que eu nunca merendei na escola, bicho. Mas merendar como assim? Trazer do colégio ou comprar do colégio? Não, merenda escolar, aquelas merendas escolar. É aquela tigelinha de plástico com arroz e carne moída dentro, né, e tal. Eu nunca comi aquela comida, bicho. Eu dava bom valor, mas o cara 9 horas da manhã comendo um arrozinho com carne moída e tal. 9 horas da manhã. Sabe o que é que eu nunca merendei na escola, mano? Teve um dia que eu cheguei atrasado. Aí eu cheguei lá na cantina. Aí eu vi a mulher fazendo a comida, né? Meu irmão, mano, eu vi uma mulher gorda, mano. Devia ter uns 500 quilos, eu acho. Eu só vi aquele braçozão gigante, mano, ali. Ela mexendo na comida, o braço todo suado, cabelo no sovaco e tal. Eita, cabelo no sovaco. Aí, bicho, a mulher tinha bigode e tal, o bigode ali tava suando. Realmente, isso é uma visão aterradora, viu? Puta que pariu, meu. Ela passa a mão na testa assim, ô, calor. Pinga panela. Quanto à velha prática de todo estudante, gasear a aula. Esse é o bloco do Manoel. Não, pô, eu tô cancelando o bloco Gás e Aula porque eu vou virar um santo, macho, nesse bloco aí. Gás e Aula, eu vou dizer sério mesmo, macho, eu nunca gaseei aula na minha vida, mano. Mentira. Mentira. Eu frequentava a coordenação diariamente. Por duas razões: atraso e o dever de casa. Mas por gás e a aula, mas nunca me reclamaram nada. Nossa, ninguém descobriu. Isso aí, claro, pô. Eu nunca fiz isso. Cara, agora lá no meu, a galera era meio inovadora. O pessoal gaseava a aula dentro do próprio colégio. Sem noção, né? Porque era o seguinte: lá no colégio tinha a entradazinha, aquele portão grande, né? Em cima do portão tinha uma guaritazinha, que tecnicamente era pra ser do vigia, mas que nunca teve vigia, só fizeram por fazer mesmo. A guaritazinha e a escadinha que vinha na lateral, aí tinha a gradezinha e tal, trancada. Eu sei que a turminha lá descobriu como é que pulava pra entrar pegar a escada da guarita. Aí tinha essa mania, o pessoal saía pro intervalo, subia a guarita. Ficava lá dentro, uns 5, 6 meninos escondidos lá dentro, o professor procurando esses meninos, ligava pra mãe dos meninos, sem saber onde é que andava, e ficou nisso. A galera correu sem graça, ficar escondido dentro da guarita. Era divertido, bicho. Eu já fiquei uma vez, é divertido, cara. E o que é que vocês faziam dentro dessa guarita? Isso aí, lá não tinha mais o que fazer, ficava lá, sentado. Falar em... Ah, eu ia contar um mod P que teve lá na quadra. Conte aí, o quebra-pau da quadra. Mod P, sempre mod P foi só eu e um mesmo. Mais quatro? Normalmente eu meto P em mais de um, mas dessa vez foi só nele mesmo. Quatro, só quatro. Tu e outro, tu quebrou dois dentes, mano. O animal. Tu quebrou três, deixou um na roda sangrando. Tava jogando lá na quadra da igreja, quadra vermelha. De sangue, né? Claro. Aí eu tava lá, velho. Aí tava batendo rachinho e tal, todo mundo alegre. Aí tinha um doido da sala, a gente fazia, sei lá, a sétima. E o doido era da sexta. Aí o doido todo arrochadozão, sabe? Ai, chamando de gostosa, né? Aí ele todo doidão, ó. Aí tava o time da sétima contra o time da sexta, praticamente. Os times não estavam meio misturados, não. Aí o Adonis tava no meu time, né? Aí o coitado do Adonis, Franzinho, só os olhos. Só papel, coitado, né? Só papel. Só o vem-vem, né? Aí dava um vento, levava ele 2 metros e tal. Aí, macho, essa criatura deu-lhe uma entrada louca no pobre do Adonis, que o Adonis voou, tá? Pulou assim, deu um pulo. Aí eu, ei, macho. Direito aí, mas tava jogando doido não, mano. Aí ele, quer, mas eu entendo do jeito que eu quero, falou. Aí foi assim, bora, aí eu, beleza. Aí quando foi mais tarde, né, o rachazinho e tal, aí tá, de novo no pobre da Doni. Aí eu, ei, mas toca essas paradas, negócio, tua entrada aí tá muito... Se a entrada dura por trás, tá certo. Tá errado. Aí ele, inferno, mano, não sei o que, né? Ah, beleza, deixa quieto. Aí eu fiquei na minha, né? Mas machucou por dentro ou não? Ai, dele. Aí eu fiquei na minha. Aí lá, enfim, aí quando ele veio, eu peguei a bola, recebi a bola aqui e tal, lá vem com mais de 1000, ó. A bola no quê? Na rasteira, não sei lá o que a boa é, na voadora. Aí eu. Na voadora? Meu putinho, né? Pera aí, mano, levou a bola no queixo? Eu me esquivei. Aí eu, ei, macho, presta atenção aí, você toca, né? Aí eu acabo aquele velho empurrão, né? Aí ele me deu um empurrão, né? Pô, aí eu, não me empurrei não, meu brother, nem toquei em você. Aí empurrei ele também, hein? Aí diz aí, que a rapariada, a bicha velha pega o meu cabelo, ó. É nada, né? Tem o cabelo na cintura e aí. Pegou meu cabelo assim, né? Aqui pelo tipo pela orelha aqui. Aí ele pegou aqui o cabelo assim, que é, mano, não sei o que. Aí eu peguei o cabelo dele pelo outro lado, né? Briga de mulher. Pô, é, aí ficou meio que duas raparigas. Que diabo de porra é essa, macho? Os dois rodando. Aí quando eu olho, macho. Quando eu olho assim, só o braço dele descendo, sabe? Aí o bicho... Arrancou o braço do cara? Não, ele descendo a mão assim, a outra mão tava solta, né? Ele descendo a mão assim com um soco Cerrado, né? Fechado. Escorregando a mão, é. Aí eu, vixe, doido, aí vem dar um murro, né? Aí eu. Isso tu pensou antes dele deferir o golpe. Foi, macho, mas é tudo questão de milésimos, né, doido? Eu me abaixei. Eu me abaixei, vulco. Mas quando eu subi de volta. Aí pegou na tua cara. Quando eu subi de volta, a mão dele tava do outro lado, né? A mão dele tava, o braço direito, ele esticou o braço direito, quando eu subi de volta, o braço direito tava junto com o esquerdo. Aí ele, ó, o otário errou. Aí eu estiquei o meu, menino, ó, tá, na cara dele, sendo que eu dei foi um tapazão, não foi nem murro não. Pá, era briga, ele separou. Era mão aberta, né? Aí ele largou, bum, saiu rodando assim, rodopiando aí, separou de mim. Aí quando eu olho pra ele, ó, mano, só a lapazona assim, ó. O metade do rosto vermelho, mano. Vermelhão assim, aí ele quis ir vir pra cima de novo, né? Sendo que aí a negada, é, sei o quê. Aí lá veio o Nilson voado, ó. Quem é Nilson? Putaria. Empregado do trabalhador lá no colégio. Aí, peraí, a putaria aí, não sei o quê. Aí separou. Bora, menino, os dois pra irmã lá, pra coordenação, lá e vai, nós dois. Aí chegou lá, aí, irmã, o que foi? Ah, um bichão aí, acertou a cara do outro aí, já que tá vermelho aí. Esse marginal, né? Tu que padrão de uma tatuagem. Aí os doidos aí se batendo aí, se motando aí. Aí ela, que diabo é esse? Vocês estão doidos? Aqui é colégio, né? Briga não, vale tudo não. Dê as mãos, ó. 10 mais nossa e 3 Ave Maria, tá pago, né? Dê as mãos, vocês vão ficar o resto do intervalo aqui, do recreio aqui sentado. Eu sabia, mano. Desde aquela hora que vocês pegou um no cabelo do outro, eu senti que tinha rolado um sentimento aí. Lá do colégio, a história que mais pegou e até hoje tem a lenda. Vixe, a lenda essa daí essa é cruel, bicho. É verídica, viu? É a lenda do jumento na parede. Vixe, mano. Agora é o seguinte, colégio de criança, né, infantil, tem aqueles muros decorados, todo pintado. E tinha um dos cantos do colégio que tinha um parquinho, aquelas plantas altas, aquelas rodinhas de cimento, o pessoal bota uma árvore e tal. Era bem fechadinho, uma matazinha bem invocada. Por de trás não dava pra ver, só quem entrasse dentro do jardim e pisasse dentro das matas ia ver. Tinha um desenho do boneco em pé, uma casinha e um jumento desenhado na parede. Certo? Até aí a galera, já vê esse desenho aqui escondido aqui atrás, beleza aí. O pessoal gostava, a gente gostava de brincar nesse jardim de pega-pega, que era cheio de obstáculo e tal, dava pra pular, tinha árvore pra subir. E disso a galera foi frequentando, começou a frequentar esse jardim, notando uma coisa esquisita acontecendo. Aí o pessoal ficava, vixe, será se aconteceu mesmo isso e tal, ia comentando. A galera, o que era, vamos lá ver. Aí quando a gente chegava lá, o pessoal ia percebendo que o jumento, ele virava de lado. O jumento pintado na parede, né? Exatamente, um desenho. Rapaz, é verdade. Tinha dias que ele tava com a cabeça virada pra esquerda, outros dias pra direita. Mas que ninguém é isso? Ninguém nunca chegou a ver assim a mutação, não. Mas com certeza o pessoal olhava e via. Aí, e ele nunca piscou pra ti, não, o jumento? Tá? Aí o pessoal investigando, foi fazer uma investigação pra tentar descobrir o que era isso aí. O menino fazia até vigia, ficava uma hora, passava pro outro, outra hora, pra ver se pegava o bicho virando no frago. Aí do nada ninguém conseguiu ver, ele suspeitando que era de madrugada, né? Não, deve ser de noite, no horário que o colégio funciona, ele vira aí. A galera chegou a perguntar pros pintores, né? Eles quiserem apagar todo dia e pintar de outro jeito. Já era um mistério, né? Aí até que a gente descobriu um fato oculto lá no colégio. Que uns 2-3 anos atrás, aí tinha um pessoal que brincava também nesse parque, nessa areazinha do mato, do jardim. Ixi, mesmo. E nisso a galera costumava subir nas árvores pra brincar de pega-pega, né? Em cima das árvores. Eu já tô com medo aqui. Aí, segundo fatos lá, dizem que uma menina brincando nessa história, pulou e não conseguiu segurar, caiu, bateu a cabeça no cimento e tinha acabado morrendo lá mesmo, no jardim. Aí a galera ligou os fatos, né? Achava que o tal do desenho tava ligado à menina. Quem sabe ela não gostava muito do desenho, né? E acabou. E disse que quando chegou a ambulância, disse que a mulher já tava morta e olhando, virada, olhando pro jumento. Vixe, meu irmão, agora eu sou frio, mano. Caralho. Aí a galera ligou os fatos, disse que era a menina que tava presa ali, mas é verdade. Caramba. Até hoje, se você for lá, você vai notar que o bicho vira de lado. Caramba, pois depois tu me disse que colégio é esse, pra eu não colocar meus filhos. 15 anos depois. E se você chegar lá, ainda tá lá um desenho do jumento. Usou o desenho, tudo já mudou, apagaram, pintaram de novo, fizeram outro, mas o do jumento tá lá, pode ir lá. Chico, meu Deus, mano. Cara, é um fato esquisito, é muito estranho mesmo. E tu, Théo, tu tem medo do jumento? Bom dia, querido professor! Não. Vamos, velho! Vocês se lembram ali da onda de apelidos ali? Que o cara botava apelido na mãe do cara. Eu me lembro que o, né, nessa época de colégio tinha esse lance mesmo. Que todo mundo era chamado de filho de não sei quem. E do cara ficar gritando no meio da aula, eu quero a mãe de não sei quem. Acho que tinha um cara lá, mano, que era o filho da Socorrinha. O cara ficava puto mesmo. É, seu baitola. Agora o mais criativo, cara. O feio da Exterminadora do Futuro. Lá no meio tinha um tal do filho da Maria 3P. É, no meu também tinha. Que era porque a mãe dele tinha um sinalzão gigante. Do tórax, que sai a galera chamando Maria 3P, né? Sempre, como sempre, toda sala tem que ter um filho da Mazé. Mas eu estudei no evolutivo que tinha um cara que a galera chamava ele filho da Maria Perna de Alicate. Isso é merda, bicho. Perna de Alicate é... Perna de Alicate é foda. Foda, cara, que as pernas dela eram pra fora, assim, sabe? Pra fora. Naturalmente o Adonis vai ouvir o cast e vai lembrar dessa parada. Eu lembrei da asilação, macho. Asilação demais, macho. Da galera por bola, macho. É isso. A galera ficava num corredor nojento, macho. Que não dá o meu quarto aqui direito. O diabo do corredor ainda tinha umas estruturas da quadra no meio do corredor. E a galera jogando tampinha, futebol com tampinha dentro desse corredor. É. Aí ficava eu, Fernando, do Luan, Adonis. Eita. Todo mundo ficava bem uns 10, macho. Uma confusão, mano. Aí, foi sendo dele. Que os times ficavam uns 10, mas os times a gente separava, né? Sendo que aí daqui a pouco a tampinha era vermelha, mas passava pra branca, que a gente ia pegar outra tampinha no meio do caminho. Já vê isso, mano. Era 3 times e 2 bolas dentro desse espaço aí. É como se fosse, era uma confusão louca, macho. Aí, foi daí que se originou uma brincadeira chamada Garrafão. Ah, aí uma brincadeira de mau gosto. Foi que saiu o rugby, cara. Essa brincadeira assim é louca. Eu tava uma vez lá, o Adonis tava no gol. Pode se dizer que é o gol, né? Eu tava lá esperando a bola. Tava se é que é gol, que né? Aí quando eu tô aqui de costa e tal, olhando, quando eu menos espero, a tampinha rei no meu pé, né? Aí eu, vixe, agora. Eu me virei pro gol, né? Quando eu me vi pra chutar, o Luan, que é um dos nossos colegas, veio com mais de 1000 na rasteira, menino. Ah, me levou nos peitos. Meu amigo, mano, só acho que eu andei uns 3 metros junto com ele. Aí no final da parada, né? Mas não esperou melhor ainda, não. No final da parada, que era tipo um muro, um batentezão alto. Um batentezão alto, tinha um cano, macho. Um cano assim. Uns 15 centímetros. Pô, de rei que eu acerto o joelho mesmo no cano, macho. Puta que ferrado. Meu amigo, mas doeu, macho. Aí eu, caralho, velho. E ele, e saiu correndo, ó. E ele ferrugou. No meio da confusão nem vi barbola, não, mas tava doendo demais, mano. Aí o Adonis, ei, mas levanta, mas lá vem eles e tal, né? Volta pra zaga, né, o Adonis? Volta, aí o rato, mano, cu, mas tá doendo. Eu fui e me levantei, ó. Eu tento pisar, aí eu, vixe, mano, tá doendo muito, ó. Quando eu levantei aqui a calça até o joelho, mano, um cortezão meia lua assim da boca. Mas dá pra ver o sangue no meio da canela, mano. Que cabeça. Morrer. Aí eu acho que foi, mano. Deixa que ser mole. Aí o mole é o cacete, mas tô olha isso aqui. Ixi, que doideira, mano. Vai lá, vai coordenar. Vai pro ambulatório, ó. Aí lá vai eu pro ambulatório, o cara xingando até lá. Quando eu chego lá, a porra do sangue já tá na meia. Aí eu, vixe. O que aconteceu, meu filho? Você menstruou? Aí quando eu fui, é porque naquela época tu tinha um cabelão, né? E ninguém sabe. Vai desconfiar. Eu lembro até a música da fila, mano, que tocava. Cantei a musiquinha da fila, a musiquinha da fila. Piuí, piuí, piuí, coloca a mão no meu ombro. Piuí, piuí, piuí, não deixa o trem descarrilhar. Hasta la vista, baby.